fazer invejinha nas pessoas. Alô? Hello? Oi, olá, gente. Que oi, isso? Eu sou a Micaela. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Eu sou a versão do Dante do universo 69. Lá eu sou a Mulher Aranha e sou um traveco. Caramba. Nossa. Muito bom. Eu não tô gravando, eu não acredito. Pois é. Que bom. Pensei a mesma coisa. Que bom. Isso. E aí, gente, tudo bem? Opa! Tudo bom? O Moni não atendeu ainda, não deve ter visto que tá chamando, não. Ele perdeu o melhor, então. Micaela tentando causar recalque. Micaela. Vai ficar pra história, viu, Dante? Mas que bom, o importante é que não tá gravado. É bobinho esse menino! Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje a gente está aqui com a maravilhosa, graciosa e espetacularmente linda Josi. Olha. Uau, isso tudo é medo de dormir na casinha do cachorro. A gente faz três anos de casado, a gente já vai aprendendo as técnicas e tudo mais, entendeu? É. Então, estamos aqui com também o Margaret ou Magaren. Margaret. Margaret Thatcher. Nossa. E também com a espetacular Renata. Oi. Nós estamos aqui também para admirar a delicinha do Dante Werneck. Nossa, Deus. Werneck. Werneck? Entendi o Werneck. Tata Werneck, delicinha. Ah, ok. Bom, estamos aqui com a presença também mais feminina do que a Aracnídia, do Mônio. E tradicionalmente, esse bando de desocupado tá reunido graças aos esforços do Madame Teia, do Aracnofã, o Eric. Madame Teia, é perfeito. E o esforços permanece firme e forte, né? Pois é, todo programa tem os esforços. Vocês deviam ficar preocupados, isso é um problema sério de dicção. Então, hoje a gente está aqui no mês que foi comemorado o único dia do ano dedicado, quer dizer, no mês onde foi no mês onde foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Eric, toda a sua apresentação foi por água abaixo. Né? ela tá rindo, então tá tranquilo. É riso de nervosismo, cuidado. É só pra gravação. Ai, ai, ai. Então, a gente está aqui para falar das Mulheres Aranha, né? Hi, Jessica. Who the hell are you? The woman who's going to save your life. Então, a gente nunca fala das Mulheres Aranha aqui, pra falar a verdade, né? A gente sempre foca mais no Homem-Aranha e tudo mais. Até porque a maioria delas não tem uma relação muito direta com o Peter e tudo mais, né? Mas hoje, esse mês é especial. Então, a gente pode começar aí com a primeira, que foi a Jessica Drill. Próxima. Ela foi criada pelo Art Goodwin e o Jim Mooney lá em 77, né, na Marvel Spotlight 32. E ela foi uma criação da Marvel em resposta àquela, como é que chamava a produtora lá? Filmation. Oi? A Filmation, não era? Isso, comenta aí, mano, o que eles diziam. Basicamente eles iam lançar um desenho de uma Mulher-Aranha. A Marvel, pra não perder os direitos do personagem, afinal eles já tinham um Homem-Aranha, eles criaram a deles primeiro. Exato. Simples assim. O que foi um bom negócio, porque o desenho da Filmation Reza Lenda era ruim pra caramba. Eles até lançaram com outro nome, acho que era... Era Web Woman. Web Woman. E diz que era um negócio ruim pra caramba. Eu vi umas imagens, mas pela imagem só não dá pra saber, né? O traje era feio pra penga. Feio do olhar masculino ou feminino? Feio de um modo geral. Ah, tá, entendi. Passei. A Jessica Drill, ela foi criada... porque o pai dela resolveu fazer... Ela tinha um problema de saúde, pelo que eu entendi das histórias que eu li, ela tinha um problema de saúde, o pai dela estava querendo que ela se curasse. E aí fez umas experiências malucas, porque todo pai e cientista é louco, então resolveu fazer algumas coisas com ela e acabou dando uns poderes de aranha para ela. Foi isso que eu li. Ela tem duas origens que eu vi, né? A original é ótima. Origem original, não tá errado. Ela tem a origem clássica lá, e teve uma origem recontada um tempo depois, né? Na clássica, realmente, o pai dela era um cientista e tudo mais. Ele trabalhava, eu acho que no Monte Mundagor. Isso, ele era ajudante do cara que depois iria se tornar o alto evolucionário. Isso, o... Aí, pra não machucar Beagles, ele usou a própria filha de cobaia, é isso. Exato. O Herbert Windham, né? Tá. Mas ele se preocupa com os animais, pelo menos. Beagles são bonitinhos. Pois é, a menina provavelmente era feia. Coitada. Quanta maldade no coração. Ah, deu um boi. Meus advogados, já sabe, né? Então, na verdade, a origem clássica dela, como ela vai junto com os pais pra esse monte Wundagoa lá, tem um... Não lembro se era urânio, alguma coisa... É urânio, urânio. O lugar onde elas iam morar já era enriquecido de urânio, aí a exposição deixou ela doente. Isso, ela ficou, tipo assim, de 1 a 3 anos de idade, a 4 anos de idade mais ou menos, aí ela ficou contaminada por radiação e o pai, pra curar ela, pra tentar salvar, ele usou um soro experimental à base de várias aranhas e etc, né? Aí ele coloca no acelerador genético criado pelo cara que ia virar o outro evolucionário, só que aí ela fica algumas décadas lá dentro, né, envelhecendo lentamente até ser curada. Quem que não faria isso, né? E aí até acho que quando ela acorda, os pais dela sumiram, né? É, porque passou o tempo, eles meio que morreram, né? Mas só ela tava envelhecendo lentamente. É. Eles tavam envelhecendo normal. Pois é. Ah, só um detalhe que tem a outra origem, né? Que saiu, eu não lembro se foi numa revista do Homem-Aranha ou se foi em alguma outra, que a mãe dela, tipo, quando ela tá grávida ainda, ela recebe tipo um... Um raio, uma coisa assim. É, tipo um raio, com DNA de diversas espécies de aranha e tal, e é uma origem diferente aí, né? Eu acho que o pai que fez a experiência com a mãe enquanto ela ainda tá grávida. Vamos considerar a primeira mesmo. É, pois é. É, eu também li numa... situações, a pessoa ganha poder e não mais pés e mãos, assim. Acho estranho isso. Vai virar uma aranha de verdade, né? É, poderia ter várias coisas pra ela receber esses raios de poder. Ela só fica bonita, poderosa, sei se é. Até porque você falou que ela era feia, né, quando era criança. É então já foi um aprimoramento. Não tinha como ficar mais feia, talvez, gente. Ela é tão feia que deu a volta, né, e ficou bonita. Mas geralmente isso que acontece, não é? As criancinhas nascem feias e ficam belíssimas depois, quando crescem. É um milagre chamado puberdade. Mas tem gente que parece que pula esse milagre. É verdade. Tipo, eu não acredito em milagres, né? E velhice fica feio pra caramba. Que tem eu? Eu não queria falar nada. Então, ninguém deu nomes. Pois é. Aos bois. Então, aos bois. Chama de boi, bacana. E ele vai ficando mudo, gente. Ele vai ficando mudo até ele estourar. Eu vou prender a respiração enquanto vocês não pararem de falar. Pode usar uma frase do Mônio aí, Magari, pra comentar? Ai, meu Deus. Ok, ok. Eu não tô entendendo esse conceito. Então, aí ela aparece, né, quando tá mais velha já, curada e com poderes. Isso. Cara. E ela é criada pela... Ela é criada por uma vaca super desenvolvida chamada Bova, é isso mesmo, né? E a mesma que cuidou dos filhos do Magneto, é, pô. Da Feiticeira Escarlate. Ok, é, repito, ela foi criada por uma vaca super evoluída chamada Voca. Voca. Ai, que burro, dá zero pra ele. Foi a babada da Feiticeira Escarlate do Mercúrio. Ela foi ama de leite deles. Vocês já viram um vídeo de um cara vestido com a cabeça de cavalo dançando, tocando um instrumento musical, um monte de coisa? Ou não? Pelo visto não, né? Tá não. No post aí pra quem não viu. É o que eu imagino dessa mulher. É uma mulher com a cabeça de vaca na cabeça, sabe? Falando. Isso, é uma cabeça de vaca na cabeça. Isso. Que bom, né? Enfim, né? Chega um momento que a Hydra encontra a Jessica e treina ela, né? Porque a Jessica tá meio que perdida no mundo. Ela acorda sem lembrar de nada, até porque ela foi presa ainda criança, né? E aí a Hydra treina ela pra ela virar uma assassina e tudo mais. Pra variar. Particularidades, assim, observadas por mulher, eu imagino que essa menina sai desse lugar distante, tipo, com o cabelo todo horroroso, sabe? Criada por uma vaca, você imagina a situação. Peraí, deixa eu dar uma lambida do seu cabelo antes de você sair, né? Fica igual a Mary naquele filme Quem Vai Ficar com Mary, né? Nossa, mano. Muito triste isso. Eu tô com vontade que a Micaela participe do programa toda vez que o Dante fala. Não. acho que depois disso ela é recrutada pela SHIELD, né, em algum momento. Não sei se ela, a Hydra tentou fazer ela matar o Fury, só que ela não conseguiu. Se rebelou, matou o treinador dela lá. O Vermes, aí, né? O negócio Vermes, assim. Vermes. É um nome bem Vermes. Eu acho que é Otto Vermes, né? Olha, hein? Tem? É, Otto Vermes. Então aí o Fury convocou ela pra SHIELD e ela ficou por lá. Ah, você tentou me matar, mas não quis. Bom, acho que você é confiável. Vem cá fazer parte do time. Ela tinha muitos talentos. Ela tinha muitos talentos, um peito muito grande e o cara só tinha um olho. É isso que eu ia falar. É porque o Fury não viu direito, né? Pois era. Nossa, ele não era um homem de visão, né? Era essa frase que eu iria usar. Esse não é o Demolidor? O Demolidor não via nada, né? O Fury só então, via. Ele que não é um homem de visão. Ah, sim. Tá bom. O Fury, então, ele tem uma visão muito parcial das coisas, né? Ele tem uma visão limitada. Ele é de direita ou ele é de esquerda? Eu não lembro agora. Ele é de direita. Ok, né? Mas ele pode mudar isso. Dependendo da versão, né? Se ele participar do Street Fighter, ele muda, não é? Toda vez que vira a câmera lá. Exato, toda vez que ele vira de lado. Era o Sagat, né? Eu nunca lembro os nomes. No jogo, se bobear no jogo, quando você vira de lado, também muda o tapa-olho. É porque quem não sabe é porque no Street Fighter o Sagat tem um tapa-olho, né? E quando ele vira pro outro lado, eles só espelhavam os sprites de todo mundo, né? Então o tapa-olho dele mudava de olho toda vez que ele virava de lado. Então, tem gente que vira, assim, de lado e vira outra coisa, né? Tipo, nem a Micaela e... Ele fica calado, ele tá com medo pra caramba. Tá bom, vai. Então, e aí, em alguma aventura na Europa lá, ela acaba descobrindo a verdade, né? Através de um cara que chama Modred, o mágico. Mágico. Mr. M, Mr. Modred. Mr. M. Mas que verdade que ela descobre. A imitação do... Como é que chama o cara que apresentava o Mr. M? O Cid Moreira. A imitação do Cid Moreira do Magari é perfeita, né? Nossa senhora. Ele descobre a origem dela, né? Que ela não era... Bom, ela descobre sobre o passado dela. Na verdade, o negócio que eu ia falar no início, que eu esqueci, é o seguinte. Eu li pouquíssima coisa sobre as Mulheres-Aranha, sabe? A minha vida toda. Então, eu sei as histórias meio picadas. Ah, e também porque as histórias dela quase nunca saíram por aqui. Saíram na época da RGE, da Ebal, mas ela chegou até a ter uma revista, mas... É, se você for olhar, Homem-Aranha, que é um dos principais personagens, tinha história que não saiu no Brasil, imagina essas outras, né? Que ela foi criada, tipo assim, ai meu Deus do céu, vou roubar o novo Mulher-Aranha. Na verdade não ia roubar porque não existia, né? Mas vamos criar a Mulher-Aranha. Aí eles criaram antes e colocaram qualquer coisa na revista, né? Tem até aquele filme do que ela dá um beijo no pessoal. Nossa senhora, o beijo da Mulher-Aranha. Ai, ai. Tá ok, Maria. Sônia Braga, essa sim era uma mulher. Subia no telhado, pegava pipa, virou Mulher-Aranha, essa sim. O tempo subir no telhado pegar pipa não era bem mulher, viu? Mas tudo bem. Ela representa. Muito triste. Ok, né? Aí a Jéssica, ela fica sumida por um tempo, né? Parece que ela trabalhou como detetive particular e tudo mais. E eu acho que ela volta a aparecer mais quando aquela Charlotte Wither, que foi a terceira Mulher-Aranha, né? Ou quarta? Quarta, né? Bom, mas aí essa Charlotte Wither, ela tava roubando os poderes de um monte de Mulher-Aranha, né? E um dos que ela rouba é da Jessica Drill. Ela tava fazendo coleção. Foi nesse momento que a Marvel lembrou que tinha ela, né? Pois é. Pelo que eu tava lendo aqui nos HQs que eu peguei umas coisas muito repartidas, muito espaçadas. Aí eu vi algumas coisas assim que, na verdade, ela já tinha desistido de ser Mulher-Aranha pelo fato dela achar que só tem que existir uma Mulher-Aranha de cada vez. Então ela meio que desistiu de ser a Mulher-Aranha e ela só tava vivendo como detetive. Aí que veio essa mulher do mal, maledeta, e foi roubando os poderes de todo mundo, mas ela não usava mais, nem a máscara, nem o uniforme dela. Nessa época... Mentira, ela desistiu de ser Mulher-Aranha porque a revista dela não vendia. Nessa época aí que aparece, que tem essa história da Charlotte Wither, já tinha aparecido a Julia Carpenter, que a gente vai comentar, e já tava aparecendo a Matt Franklin, né? Então, realmente, ela foi a quarta Mulher-Aranha, né? Aí depois ela voltou e integrou os Novos Vingadores. Isso, exatamente. É, sobre essa Charlotte Wither, a gente vai falar mais daqui a pouco, né? Exato. Então, e ela recupera os poderes lentamente, né? Depois desse caso aí com a quarta Mulher-Aranha, e acontece isso que o Magari falou, ela entra pro Novos Vingadores. Ela fica por lá até que no meio da invasão Skrull lá, como aconteceu com quase todo mundo, ela foi revelada uma Skrull. Na verdade, a rainha Skrull. É, um negócio que eu ia comentar, esqueci aqui, que ela tava, os poderes voltavam mais ou menos, algumas coisas assim, aí ela aceita um contrato, né, não sei se a palavra é contrato, com a Hydra. Pacto. Um pacto com a Hydra, pra espionar a SHIELD, só que o Nick Fury descobre e, vai passando mensagens falsas pra ela passar pra informar a Hydra. E quando ela, de fato, vai pros Novos Vingadores, entre uma coisa e outra aí, essa rainha Skrull aprisiona ela e assume o lugar dela, né? Então ela fica 1-2 anos aí como a Mulher-Aranha, mais ou menos. É, a gente, acho que o que acontece primeiro é que a Elektra é descoberta, né, como Skrull. Leva o corpo da Elektra pro Tony, né? E aí o Tony recruta ela pros Novos Vingadores, né? É, assim que termina a Invasão Secreta, que todo mundo ainda vê ela meio que como má, né? Porque a Rainha Skrull tinha pego a forma dela. Não faz muito sentido o povo ver ela como má, mas... Achava que ela era uma escruta. Nossa. Horrível. Uma escruta. Aí ela se afasta um pouco e participa daquela espada, né? Que é tipo uma... É tipo a SHIELD, mas é pra cuidar de casos alienígenas e tudo mais. Isso. E ela volta lá no cerco. E é basicamente isso. Ah, tem um detalhe que ela ganhou um desenho animado, né? Em 79. Último ano. Ah, meu Deus do céu. Nunca sairemos de 79. É um desenho de 16 episódios que era até legalzinho. Primeiro episódio tem a participação do Aranha. Foi a primeira vez que eu vi essa personagem na minha vida, foi nesse desenho. A única coisa que eu vi desse desenho foi a abertura. Muito bom. Bom, já viu mais que eu. Na época do desenho de 94 do Aranha, o pessoal queria qualquer coisa com Aranha, pegaram essa série e redublaram de novo. Aí, tanto que a voz do Aranha aqui é o Mauro Duarte também. Grande conhecedor. Aí, Magari, nosso especialista. Especialista. Não faz sentido nenhum falar especialista, mas ok, né? Então, alguém quer comentar mais alguma coisa da Jessica Drill ou a gente vai... Só uma curiosidade, que na edição 9 da revista dela, que eu estou procurando a capa aqui que eu tinha salvo pra mandar e perdi, que eu sou uma anta. Você não faz planilha? Não, não faço. Mas não era uma vaca, algum negócio assim? A vaca era a mãe da outra. Ah, tá, ok. Eu tô xingando, coitado. A mãe da Jessica Drill era a vaca, né? Mas é a mãe adotiva. Okay. Ah, então pode, é isso que quer dizer. É, mas detalhe, a gente tá chegando as mulheres no mês, né, de março. Ok. Só observando, viu, amor? Eu tô brincando, é só pra fazer graça aqui pra gravação. Enquanto, acho que a casinha do cachorro tem lugar já, né? Tá preparada. Na verdade tem mesmo, porque minha cachorrinha ela se recusa a dormir dentro da casinha, ela só dorme do lado de fora, então... Okay, beleza, a gente tem lugar pra dormir, não vai dormir no sereno. Então o Marvin Wolfman, que estava escrevendo as histórias da Mulher-Aranha, diz ele que assistiu um desenho daqueles Tex Avery. O Mônio deve conhecer que ele é velho igual eu. Sim, Tex Avery era Deus. Ele falou que assistiu um desenho que tinha uma gatinha que dava azar pro cachorro que tava perseguindo ela. Ele pensou num personagem pra ser vilã da Mulher-Aranha. Só que aí no meio, quando ele tinha feito a capa da edição 9 da Mulher-Aranha que ia aparecer essa vilã, ele mudou de ideia e preferiu fazer no Homem-Aranha mesmo. E assim nasceu a Gata Negra. Nunca fui com a cara da Gata Negra. Por quê? Sem preconceito e tal, mas não. Por quê, Jô? Não sei, eu acho que é porque ela entrava assim entre o relacionamento do Peter, sabe? Tipo uma piriguete, não gostava disso não. Verdade, a gata negra aquela... piriguete. Verdade, aquela vadia. Olha a Micaela aí, gente. Essa é a Micaela? É. Aquela rachada horrorosa. Nossa, Deus. Não é, Micaela, concorda comigo? É verdade, aquela Kenga. Ela tava com recalque, tá? É verdade. Pô, eu acabo de perceber algo, hein? Hoje eu posso fazer minha voz de Mary Jane. Mas você tá fazendo. É porque os ouvintes caíram na nossa piada, né? Na verdade, só tem 5 participantes do programa. Olha, e o cara é habilidoso. Ele consegue rir com duas vozes ao mesmo tempo. Eu sou ninja. Obrigado, Jus. Quero ver a hora que eles começarem a completar a frase um do outro. Aí vai ficar uma maravilha. Ah, então você... É desses. Eu só ia comentar que a Gata Negra surgiu em julho de 79, que não só um ótimo ano, como um ótimo mês. Eu discordo na parte do mês, mas tudo bem. Então, eu acho que foi o Mônio que comentou que a primeira vez que ele viu a Mulher-Aranha foi no desenho, né? A primeira vez que eu vi foi na Homem-Aranha 1 da Abril, eu acho. Porque na 1, na 2 e na 3, se eu não tô enganado, tem umas edições da Mulher-Aranha lá. Mas acho que ressaltar que os poderes dela são meio diferentes dos do Peter, né? Ah, é, vamos comentar dos poderes. poderes que eu tinha esquecido. Anotei. Eu ia falar da máscara escrota que ela usava no começo. É diferente da que ela usa hoje? Não, aqui não deixava o cabelo à mostra. Ah, tá, é verdade. Mas isso foi no retcon, não é, Woody? É, a primeira vez que eu vi a Mulher-Aranha, ela tava com essa... Ela tava toda coberta mesmo, o cabelo não aparece. Que horrível. É, era bem esquisito. Cabelos ao vento é tudo. Embora né? pra uma batalha é mais prático, né? Ah, sim. Ela tem, como o Moni falou em um programa atrás aí, né, o pacote Marvel Feliz, alguma coisa assim, que é o Força, Velocidade, Resistência... Pacote do Herói Marvel Feliz. Isso. Que é o pacote básico, que ela é forte, rápida, resistente, reflexo, agilidade e tal. E além disso... Eu acho que a teia dela é orgânica, né? Na verdade, a teia dela é meio que psíquica. É, isso que eu ia comentar, que ela tem uma audição ampliada, né? Ela consegue ouvir uma coisa atrás de portas. Atrás de portas todo mundo ouve, né? Ela usa o Sonic 2000. Ela usa o Sonic 2000. Além de tudo. Essas horas uma galera entrega a idade também. E ela consegue ouvir mais que o normal. Ela tem imunidade a contaminações, inclusive radioativa, né? Ela escala paredes e lança tipo uns disparos venenosos, porque ela tem, eles chamam acho que de bioeletricidade no corpo, então tipo assim, ela escala paredes através de energia estática na mão e atira uns raios assim, né? É ferrão bioelétrico ela chama, não é? É uma coisa assim mesmo, é tipo uma descarga elétrica como se fosse um venenozinho de aranha, é muito estranho. Eu gostei do venenozinho. Sempre que eu ouço falar em energia, ela escala com energia estática, eu imagino ela, antes de subir na parede, arrastando os pés assim. Arrastando o pé e esfregando a mão, né? Pra quem tá vendo as Ultimate Marvel com o Miles Morales, é tipo aquele ferrão que ele faz, só que é a distância, né? E além disso, ela tem os feromônios também, né? Que ela consegue, tipo, influenciar homens, né? Não, mas isso aí é fácil, qualquer mulher tem. Olha só. Onde é que ela escondia a cabeleira toda nessa máscara coberta? O Bolho tá até agora olhando pra ele. Nessa época ela raspava o cabelo, esse estilo. Ela usava peruca da identidade civil, né? Isso, justamente. Não, mas ela era feia mesmo. Tô olhando aqui a capa da revista. E a 32, cara, ela aparece na revista do Homem-Aranha, edição 20 e pouco. Então ela começou com o cabelo pra fora e colocou pra dentro dessa máscara, hein? É que, gente, isso é uma coisa que a mulher tem que explicar, entendeu? O que acontece? É que quando você tá andando de moto, de cabelo solto, cabelo em bola todo. Ela só arrumou uma estratégia pra não ter problema depois. Ah, tá vendo por que é importante ter uma mulher no... Pois é uma explicação prática. Verdade, né? Ela chegava em casa com o cabelo todo fuá. Ela cansou de fazer isso e começou a esconder tudo, né? Não sei se vocês já viram aquelas toquinhas de meia. Eu imagino que ela usava a toquinha de meia por baixo da máscara e depois tirava e o cabelo tava perfeito. Que beleza. Olha só, eu tô olhando aqui a capa da Spider-Woman 1, ela tinha o cabelo pra fora. Olha que estranho. É que ela ainda não sabia que ia dar problema. Eu acho que ela fica com esse cabelo pra dentro da máscara na época da Hydra, né? Da Hydra, não, da... É, quando ela é dominada lá pela Hydra. Depois ela volta a soltar o cabelo? Não, depois você fala atualmente? É hoje, é solta. Hoje ela solta. É época de progressiva, né, gente? Então, gente, então, poderes, não. Poderes. Após a invasão secreta, a Jessica Drill, antes ela planava, depois da invasão secreta ela voa de fato. Só um detalhe. Como todas as aranhas, não, peraí. Como todas as aranhas voadoras, né? Isso, as aranhas com asas. Ou alguém quer comentar mais alguma coisa aí da Drill? É que na teia 17, eu tô com ela aqui na mão, aí ela tava com uma mariposa. A mariposa má tava querendo pegar a namorada do Ben, do Quarteto Fantástico, e ela é cega. E aí a Jéssica, ela começa a falar que ela produz feromônios de uma aranha que induz o medo, mas ela precisa confiar na energia ainda humana dela, apesar dela ser um monstro, porque ela acha, ela tá com aqueles mimimis do Peter. Aí tá aquele mimimi de que eu sou um monstro e que eu não posso fazer com que as pessoas sintam mal e eu não posso deixar com que ela morra na mão da mariposa e precisa confiar nela. E aí ela acaba salvando a namoradinha do Ben. Só pra ver se eu entendi bem, ela salva a namoradinha do Ben da mariposa. É isso mesmo. De uma mariposa que eu não sei de onde saiu, que ela só apareceu na Ilha das Aranhas nesse volume 17 da Teia. Eu lembro dessa história. Eu lembro de já ter lido essa história, mas da história eu não... Bom, enfim. Não lembro de nada disso. Assim, a gente fez view disso aí, pô. O Dante acho que não participou, não era da... Eu não lembro que eu falei no Trip View de... Eu não era desses ainda. Jessica, o nome dela é... Olhem! Lá em cima é a Mulher-Aranha! Então, a segunda Mulher-Aranha que apareceu lá em 84 foi a Julia Ótimo Carter. Ano, hein? Ótimo ano, hein? 84. Eu não acho. É sério? Você nasceu em 84? Sério? Ai, meu Deus do céu, agora tem 2 anos pro povo ficar falando. Então, ela foi criada pelo Jim Shooter e o Mike Zeck, e ela apareceu lá nas Guerras Secretas, né, na edição número 6. Que a gente literalmente vindo de lugar nenhum. Exatamente. A gente fez o programa sobre Guerras Secretas, que o Magaren sabe que eu considero um dos nossos piores programas, né, Magaren? Mas enfim, né? É que eu não participo. Você participou, não participou, não? Não. Ah, tá, ok. Convencido. Uma das coisas que a gente comentou foi justamente isso, né? Que ela surge do nada e aparece lá no meio das Guerras Secretas. Mas tem uma explicação aí. Na verdade, assim, para as Guerras Secretas, a princípio, que é o que a gente já comentou, ela aparece aparentemente do nada, né? Com aquele uniforme preto, com a aranha branca no peito, só para o Homem-Aranha se basear para fazer o uniforme negro, né? É, que falam que ele foi influenciado por ela. Exatamente. Pelo visual dela. Apesar de eu ser um grande fã do uniforme negro do Aranha, sou obrigado a admitir que nela fica melhor. Mulheres e seus poderes, né? Não li isso, então não sei. Provavelmente eles falaram em alguma história. Não, foi depois que. Depois, né? Acho que, se eu não me engano, foi até na Guerra Secretas 2 que ela encontra o Beyonder, ele conta de novo. É verdade, é na Guerra Secretas 2. Porque a Guerra Secretas 2, na verdade, não é uma minissérie, ela se passa num monte de mensais, né? Guerras Secretas 2, a revanche? Isso. A missão? Então, tinha um grupo governamental chamado a Comissão. Uma colega lá da Julia, a Val Cooper, ela convence a Julia Carpenter a participar de um estudo lá, né? Um estudo atlético, alguma coisa assim. Só que era pra ela ser uma cobaia sem saber, né? Aí eles injetam venenos de aranha, extratos de plantas exóticas e alguma coisa, e nasce a segunda Mulher-Aranha. Por que não, né? Aí assim que ela ganha os poderes é quando o Beyonder pega uma parte lá de Denver e leva lá pro planeta dele. E ela tava no meio. Ela foi no pacote. How convenient. É. Aí por isso que ela tava lá. Aí depois, quando ela voltou, ela começou a participar de vários grupos da Marvel, tipo a Força Federal. Os Vingadores, né? É como se fossem os Thunderbirds. Não! Era um monte de vilão agindo pro governo. Thunderbolts, não? Thunderbolts. Thunder. Você falou Thunder. Uou! Não, você falou. É, eu falei Thunderbird. É, Thunder. Nossa, esse foi o Jô Soares puxando o grito do Thundercats? Thundercats! Uou! O um beijo do gordo, né? Não. Ela começou a participar desses grupos da Força Federal. Quando ela viu que de novo se meteu em má companhia, ela pulou fora. Ela passou a agir nos Vingadores da Costa Oeste. Quando a equipe se desfez, ela foi pra Força Tarefa. Vingadores da Costa Oeste, que em inglês fala Vingadores. Avengers Whatever, né? Ah, era legal a história do Vingadores da Costa Oeste. E assim, a outra, a Jéssica, ela também abandonou a carreira, porque ela tinha uma filha, e ela resolveu ficar cuidando da... Não, a... A Júlia, né? A Júlia. A Júlia Carpinteira. A Júlia Carpinteira, ok. Nossa, demorou pra ele fazer essa piada, né? Pois é. Pois é, eu tinha planejado fazer mais cedo, agora que eu lembrei. Sério, você planeja a piada ruim? Essa sim. Ah, mas anos e anos, né, de preparo pra esse tipo de coisa. É, você falou da filha dela, tem uma história onde o Mike Clemson, ele rapta a filha, né? Eu acho que chama Rachel a filha dela. Rachel. Rachel. Nunca sei como falar. Rapsada. Meu Deus. Ela rapta e força a Julia matar o Homem-Aranha, né? Mas aí ela quase consegue, mas chega no final, ela não vai matar, né? E o Homem-Aranha ajuda a salvar a filha dela lá. Isso. E aí chega naquela história que foi a primeira história dela que eu li. Ela deve ter saído numa revista do Homem-Aranha, provavelmente. Foi, se não me engano, 150 e pouco. E um ou dois, 151 ou 52. Da Abril? Isso. É a única revista que chegou a 100 e pouco do Homem-Aranha, 150. Então tem que ser da Abril, né? É, e aí chega naquela história que a gente comentou da Charlotte Witter, que ela rouba os poderes das Mulheres-Aranha, ela rouba também... Ou seja, também, né? essa Charlotte Witter, a teia dessa Charlotte Witter aí liga todas elas. Mas peraí, já falamos da Matt Franklin? Não. Ainda não. Tô falando que chegou de novo aqui, que a gente tá falando de personagem por personagem, né? É. Então, da mesma forma que a gente falou da Jessica Drill, a Charlotte Witter também rouba os poderes da Julia Carpenter, né? Rouba os poderes da Julia Carpenter, da Jessica Drill e da Matt Franklin, né? E quando ela rouba os poderes, a Julia Carpenter, ela fica tipo paralisada por vários meses, né? Ela perde o movimento, não sei porquê, mas perde. Ela abandona a vida dela de garota aranha por causa da filha. Mas num determinado momento, ela volta pra Caçada Sinistra ou ela volta do nada? Porque eu só li a Caçada Sinistra, pra falar a verdade. Então, ela... Calma aí. Antes de chegar na Caçada, só comentar aqui que a gente chega lá no finalzinho, que é o seguinte. Eles administram, tipo, o soro que tinha dado os poderes pra ela de uma forma meio modificada ali, e ela reganha os poderes aos poucos, né? E na Guerra Civil ela assume uma identidade diferente, né? De Aracne, porque já tinha uma Mulher-Aranha. Direitos autorais. Então, e só um detalhe sobre a Guerra Civil é que ela era registrada, né? Que tinha aquele negócio de que todos os super-heróis tinham que se registrar ao governo e tal. Muitos não concordavam. Ela era registrada, mas ela ajudava os que não eram registrados a fugir, né? E aí ela é tipo uma agente infiltrada. É, exatamente. E aí um dos que ela ajudou é o Gatuno, né? E quando ele finalmente é capturado, eles forçam ele a falar e ele revela sobre ela. Aí ela vai presa. Terrível. Vou continuar então. Porque só eu que tô falando aqui, mas é... Porque chegou agora na cagada sinistra e eu não tenho o que falar. Pois é. Tranquilo. Eu só ia comentar que ela é presa. Quando ela é solta, ela vai procurar a filha dela, né? E como a aranha, que a gente vai falar daqui a pouco, foi uma das que ajudou a prender ela, ela vai atrás dessa aranha pra pegar umas pistas e tudo mais. Aí depois ela participa da Tropa Ômega no Canadá e volta pra América, e é quando ela é capturada pela família do Kraven, a Kravinoff, que a Renata perguntou. Isso, que eu li a Caçada Sinistra e eu achei muito estranho. Do nada aparecem todas as Mulheres-Aranha juntas. Elas tinham combinado que só haveria uma de cada vez. Chá de mulheres, gente. Foram discutir se foi uma boa ideia. Pra quem não leu a Caçada Sinistra, algum de vocês quer comentar ou eu comento? Eu volto no Magaren, hein? Ele saiu, viado. Pô, Magaren. Pô, mestre. Eu estou no meu mundinho particular aqui. A minha realidade 24-25. Terra 24-25 do Magaren, a realidade própria dele. A gente comentou em algum programa por que dessa Terra 24-25, Magaren? Não. É que o Magaren sempre fala que ele tem a cronologia própria das coisas, né? Exato. Aí, como toda Terra na Marvel tem um número aleatório, a gente criou o do Magaren, que é o 24-25. Eu descobri que uma das melhores terras desse multiverso da Marvel é a 55-56. O que que é? O Doutor vive lá. Ah, o Doctor Who? O Doutor. Não, é de Doctor Who. Doutor quem? Isso! Então, a Caçada Sinistra basicamente foi o seguinte: a família do Kraven tá morto, né? E o Vladimir também, que era filho dele, tá morto. Então eles queriam, de alguma forma, capturar pessoas que têm poderes de aranha pra reviver os dois. Ok, né? Porque afinal toda aranha tem o poder de ressuscitar outras aranhas. Você não sabia? Não, aquelas são aranhas da Marvel. Ah, ok. E aí eles capturam a Matt Franklin, a Julia Carpenter, a Madame Teia. A Madame Teia. A Jessica Drew também, não? Eu não lembro. Não. Ela não se mistura com essa gente. A Jessica não tá. A Arana tá, mas a Jéssica não. Isso, não lembro porque que a Jéssica não tava. E o Homem-Aranha também, né? Isso. Pessoas com poder de aranha. Inclusive o irmão do mal dele. Isso. E assim, não vou falar tudo agora da Caçada Sinistra não, mas só em relação a Julia Carpenter, ela tinha voltado pra América, ela é capturada, e ela tá presa junto com a Madame Teia, né? E acontece algumas coisas lá que levam à morte da Madame Teia, e... No último instante, a Madame Teia transfere os poderes dela pra Julia Carpenter, né? Ela vira a nova Madame Teia. Isso. Tá, e até hoje, né, como a Madame Teia, né? Isso. Deixa ela cega e ela ganha os poderes. E aí a Julia também transfere o guarda-roupa dela pra Arana. Exatamente. E a Madame Teia, chega mais perto. A hora que tá bem pertinho, ela enfia o dedo nos dois olhos, né? Fala assim, agora você tá com os meus poderes, e morre. Deixa ela cega. Sacanagem isso. Muita maldade no coração. Isso não se faz. Já que a gente falou de poder, né? Ela tem o pacote... Eu já esqueci de novo, mano. Marvel Feliz, como é que é? Super. Herói. Pacote super-herói Marvel Feliz. Pacote super-herói Marvel Feliz. E além disso, ela tem um fator de cura leve. Na falta de um nome melhor, tipo um sentido de toque, né? Que é tipo aquele negócio que o Homem-Aranha fez no filme último que saiu. Que ele lança a teia num monte de lugar no esgoto e sente a vibração na teia, né? Ela consegue sentir umas vibrações assim. E ela tem uns poderes psiônicos. Através deles que ela escala a parede. De lança teias psiônicas, né? Ok. Olha que beleza. Já vai acabar isso, por isso. Já foi o estático, agora o psiônico. Pois é, né? E como Madame Teia, ela tem, né? Precognição, clarividência, telepatia, projeção astral e essas coisinhas. É, em desenho eu acho que ela só apareceu no, em alguns episódios do Capitão América. Do Capitão América não, do Homem de Ferro. Desenho do Homem de Ferro, dos anos 90. E na Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, lá aparece uma... Era a Flama vestida de Mulher-Aranha? É, ela vão numa festa lá e festa fantasia. Só que a Julia quer, entendeu, né? A Jessica Drill, né? Isso, é o uniforme da Jessica. E o Peter vai fantasiado de Homem-Aranha. Justo. Que criativo. E o Tocha de Capitão América. Tocha não, o Homem de Gelo de Capitão América. Isso. Julia, Julia. Olhem, lá em cima é a Mulher-Aranha. Próxima, Matt Franklin, Martha Franklin, né? Matt. Foi criada pelo John Byrne e o Rafael Kayanan, não sei a pronúncia, em novembro de 98. E apareceu a primeira vez na Espetáculo Spider-Man 263. Essa, apesar do Eric tá falando muito, ele vai falar mais ainda, que ele gosta dessa história. Eu? É, no alto, a reunião dos cinco lá, que você gosta. Ah, mas é só a origem do poder dela, né? Então, ela surgiu aí. Foi a única coisa dela que eu li. É, tem aquela reunião do quinteto que a gente já falou várias vezes em vários programas, né? Que cada um ia ganhar um poder diferente. E ela vai no lugar do pai dela, né? E isso. O poder que ela ganha, a habilidade que ela ganha é o poder, né? É o poder do poder. Eu não lembro se era esse nome que eles usavam, se era o poder. É, tinha ela, tinha a Madame Teia, tinha o Nospa, tinha outro carinha lá que eu não lembro o nome. Isso, outro carinha lá que eu não lembro o nome, o mais importante de todos. Eu nunca lembro o quinto. Era poder, sabedoria, loucura, morte e... Imortalidade. Coração. Imortalidade. Coração. Com a união dos seus poderes. Vai, planeta. Então, e aí ela, o Osborn achou que tinha ganhado o poder, mas na verdade foi ela, né? Ele ganhou algo que ele já tinha, a loucura. Exatamente. E orou, né? E a Madame T achou que tinha ganhado a morte, mas ganhou a imortalidade. Isso. Não funcionou muito, como a gente acabou de falar, mas... Tá ótimo, né? Isso aí. É, ganhou imortalidade, mas era por um tempo limitado, né? E o carinha aleatório, que eu não lembro o nome, foi o que realmente ganhou a morte. Isso. É, achou que foi a morte em vida, né? Ficou lá vegetando. É, deve ter sido devorado por algum vegetariano por aí. Nossa. Nossa senhora. Muito triste. É. Então, tem uma época que o Homem-Aranha fica fora de cena e ela começa a lutar contra o crime. Ela lutava com a roupa de Homem-Aranha mesmo? Isso, era um enchimento que deixava ela parecida. Ele tinha músculo falso na roupa. É, como se fosse parecido com homem. Músculos, como ela era magrelinha. É uma adolescente de 16 anos, ela era uma criança. Ah, o Aranha também, quando começou. É, mas ele se desenvolveu muito mais rápido do que ela. Esse, como assim ela era magrelinha? Ela era magrelinha, ela não tinha musculatura definida. Então o uniforme, ela podia colocar uma musculatura falsa. Musculatura, no caso, são os seios dela. Não, eu tô falando geral, musculatura geral. Ela punha umas faixas amarrando, segurando os seios. Ah. É que ela vestia pra ficar parecendo o Homem-Aranha, né? Isso. Então ela usava enchimentos pra parecer um homem mesmo. Ela tinha distúrbios de personalidade, então. É, adolescência, a época... É porque ela era muito fã do Aranha. Ah, que bonitinho. E daqui a pouco eu vou falar de outro. Quando chegar numa mais pra frente, eu vou falar de outra que achavam que usava também. Essa. Também? Esse negócio de enchimento de músculo. Mas foi uma fase legal do Aranha de ler, pra falar a verdade. Foi a última fase legal do Aranha. A gente tá falando da história de 2000 aqui no Brasil, né? Exato. Minha cronologia lá no já citado Macverso termina em 2000. Não só tem número, Terra 2425, como tem nome. É o Macverso, olha aqui. Claro. E aí a gente chega de novo na, onde o cruzamento de todas as Mulheres-Aranha até então. Então, que esse é... podcast está sendo sobre essa história. Exatamente. Que é quando a Charlotte Ritter vai atrás de todas as Mulheres-Aranha, inclusive da Matt Franklin, né? Matt e Frank. Da Julia Carpenter e da Jessica Drill. E... Exatamente. E aí ela... Isso tá parecendo aquela musiquinha dos Trapalhões, né, da velha embaixo da cama. Cada vez vai aumentando uma. Vá, Júlia, em seu lugar. Veio a Charlotte lhe incomodar. Meu Deus do céu. Nessa época aí, a Charlotte, ela pega os poderes, né? Mas aí tem aquele negócio dela enfrentar a Charlotte junto com o Homem-Aranha. E no final das contas, ela absorve todos os poderes que a Charlotte tinha absorvido, né? Então ela pega os dela de volta, os da Jessica Drill e da Julia Carpenter. Olha que beleza. Ela se deu bem, né, no final. Pois é. Nem tanto, ela fica um monstro. Aí cresce aquele monte de pernas que você tinha falado no começo, Josi. Entendi. O importante é ter poder. O importante é ter saúde. Saúde? Saúde pra quê, né? Se eu tenho poder, eu compro saúde. Não, peraí. Peraí, calma aí. Então, um pouco mais pra frente na história, ela aparece, tipo, como se estivesse toda drogada no apartamento da Jessica Jones, né? E aí a Jessica Jones começa a pesquisar e tal, e descobre que o namorado da Matt tava, tipo, sedando a Matt e pegando material genético pra fazer uma droga que... É, pra fazer a droga precisava de material genético de alguém super poderoso, né? É, o que não falta na O difícil é achar material genético de alguém sem poderes. Depois ela tem uma história envolvendo aqueles Slingers, que eram os caras que o Mônio gosta, que assumiram as identidades do Homem-Aranha lá, as quatro identidades. E daí, idiota. Mas por que idiota, Mônio? Por que idiota? De novo? Não. Que era mas o... por que, Mônio? Por que idiota? Vespa, Ricochete, Sombra e Prodígio. Por que idiota? O Dante tá reproduzindo o programa que o Mônio ficou assim, né, mãe? Mas você sabe por que eu fiquei assim, né, Eric? Porque é idiota. Porque é idiota. No final das contas, ela é capturada na Caçada Sinistra. As duas histórias que a gente vai falar, né? Charlotte Mitter e Caçada Sinistra. Por isso que eu tô calado. E a Sasha, ela mata a Matt pra reviver o Vladimir. Só que não dá muito certo, que ele volta meio parecendo com um leão. Nasce assim o Lion Man. Uma dádiva dos ninjas. Pra quem tem esse nome, gente? Vladimir? Ele é russo. É russo mesmo, né? Não justifica o nome. Vladimir, gente. Eu tenho um amigo com esse nome, por favor. Na Rússia, Vladimir é igual o Zé. Na Rússia, Vladimir é igual Rodrigo aqui no Brasil. Ah, tem mais Rodrigo do que gente. Tem mais Rodrigo do que gente. Ótimo, ok. Ai, triste isso. Sem dúvida, né? Porque nem todo Rodrigo é gente. Temos um exemplo aqui no grupo. Você tem mais Rodrigo e bactéria no mundo do que gente. Triste isso. Sabe que é trabalhar num lugar que todo mundo tem que se chamar pelo sobrenome? Porque tem pelo menos 3 ou 4 Rodrigos ali. Que beleza. Eu sei. E meu sobrenome é Guini Darchiche, gente. Nossa, que história triste a sua. Te deram um apelido? Né? Não, me chamam de Guini Darchiche, mas é engraçado. Te chamam de qualquer coisa, né? Porque até acertaram esse sobrenome. Guini Darchiche. Darchiche. É, bem assim. Darchiche. Então, machiche. É a dança do machiche. É a dança do machiche. É a dança do machiste. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Mas que é? Então, ela morreu aí, a Matt Franklin. Eu tô salvando o Mônio, hein? Tá tirando ele da zoação. Valeu. E ela morre na... Vou salvar da casinha do cachorro, dá um tempo. Ela morre na Amazing Spider-Man número 634, né? Que é no meio da Caça do Sinistro. Ela morreu e ficou morta mesmo? Acabou? Por enquanto, sim. Morreu. Pô, é Marvel. Ela já devia ter voltado já. Ah, em algum momento ela volta. Exato. Mas naquele momento que ela tava sendo drogada pelo namorado, a amiga dela, Jessica Jones, acho que pediu ajuda pra... Ou obteve ajuda de alguma forma da própria Jessica Drill, né? Pra ajudar ela, né? Foi comentado que a Matt é sobrinha do Jonah Jameson? Não, ninguém comentou. Tá vendo? Olha só. Vocês ficam zoando o machista aí, mas ele tem informação. Tá vendo? Falta de respeito, viu? Falta de respeito é a Josi, ó, rindo assim que você falou seu sobrenome, né? Foi pra casinha do cachorro mesmo, hein? Caraca. Qual que é o seu sobrenome? Rodrigo Guinaldi... É, eu nem tô conseguindo falar mais. Guinaldi. Tá Tadinho, gente. Eu sei que me riu dele. Eu não preciso zoar mais. Já basta o sobrenome, né? Nossa! Olhem, lá em cima é a Mulher-Aranha. Subi no muro do quintal e vi uma transa que não é normal. Então, próxima personagem que a gente já citou algumas vezes aí é a Charlotte Witter, que é sobrinha, não. Ela é neta da Madame Teia, né? Da Cassandra Webb. É tudo em família, né? Eu gosto dessas coisas, Cassandra Webb, Madame Teia. Pois é, que conveniente, né? Mark Webb vai dirigir o filme do Homem-Aranha, Cassandra Webb é Madame Teia. Destinado. Mas é Web com 2 Bs, não é? Pra disfarçar. Essa aqui também. É Teteia. A tradução é Teteia. Teteia. Você pronuncia os 2 Ts, exatamente. Teteia, né? A tradução é Teteia. Assim como, na verdade, é Mark Webb. Isso. Nossa. Então, ela foi criada pelo Howard Mack e o John Byrne em 99, mais de 99, lá na Amazing Spider-Man, aquele volume 2, né? Número 5. E parece que ela trabalhava com moda, né? Alguma coisa assim. Ela era companheira de profissão do Mônio aí. Ah, falta de respeito. Ela era estilista? Isso. Ah. Olha só. Mas ela também tinha uns negócios lá com o mercado ilegal e tal. E é, numa dessas aí parece que ela... Bom, não sei se é numa dessas, mas o Octopus acaba encontrando com ela, né? E percebe que ela tem poderes psíquicos latentes. Olha que beleza. Marvel, né? Ah, só um detalhe aqui, que na Matt Franklin a gente não falou os poderes dela, mas basicamente os poderes é pacote Marvel... Pacote... Eu não consigo decorar. Pacote super-herói Marvel feliz. Aí, fácil. É? Além disso, ela tem poderes da... É, depois ela pegou todos os poderes das outras. Né? Exatamente, ela tem o poder de todas as... Até da Madame Tay um pouquinho. Um pouquinho, porque ela morreu. Então, e aí o Octopus, percebendo esses poderes latentes, ele faz uns experimentos genéticos nela usando um DNA de aranha e... Por que não? Muda. Já virou qualquer coisa esse negócio de fazer experimento com negócio de aranha, né? Incrível. É, qualquer coisa. E aí ela muda a aparência dela, tornando ela tipo um híbrido de humano e aranha, né? Ok. E como seria esse híbrido? É, ela assim, ela continua, na verdade, bonitona, com exceção que tem umas quatro patas saindo das costas dela. Ah, tá. E como qualquer aranha, ela ganha o poder de sugar o poder de outras aranhas. Como não? É basicamente isso mesmo, né? Tem... Ela ganha as patas extras, né? Ela gastava muito com manicure, então, né? Você vê que só mulher quer comentar isso no programa, né? Por que é só mulher? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, voltou. Ai, meu Deus. Nossa. É, gente, tá complicado. Muita maldade nesses corações. Revelações no mês da mulher. Dia já virou mês aí. Ai, ai, ai. Tô zoando. Ela olhou pra mim com a cara, tô brincando. Ai, ai, ai, tá querendo demais, hein? É hoje. Assim eu não te salvo da casinha do cachorro, velho. Não tem jeito. Eu tô brincando, gente. Tô brincando. Não vou fazer aquela... Por favor, aquela... gente. Eu tô brincando, gente. Por favor. Eu ouço essa frase vindo de dentro da casinha do cachorro, mas eu tava brincando. Tadinho. Ninguém vai fazer aquela piadinha de que um dia da mulher e 364 dos homens, né? Precisa. Não, porque é ridículo, né? Ninguém vai fazer essa piadinha. Tá vendo, gente? Eu tô falando. Ninguém vai fazer, viu? Uhum. É isso que eu tava falando. É porque a entonação de voz tava diferente. Sabe que isso me lembra uma clássica frase de Marcelo Nova, num show que ele fez, acho que em 86, 87, sei lá eu. Foi 84, não? 84, pode ser. 83, não? Não, acho que 84. Ótimo. Mas eu não sei se eu vou achar. Qual que é a frase? Que o show foi gravado no dia 8 de março, tá? Foi um show. Certo. Daí ele tava no disco deles ao vivo, isso. Aí ele começa... Hoje tem um monte de mulher na plateia. Legal. Hoje é o dia internacional da mulher. E nós queremos aproveitar a oportunidade, porque o Camisa de Vênus tem sido acusado de ser uma banda machista, mas não é nada disso. Na verdade, o Camisa de Vênus é a única banda heterossexual do planeta, né? E então, a gente não podia deixar de dizer que nós adoramos as mulheres. Sem você, nós não viveríamos em hipótese alguma. Inclusive, eu acho que o mundo só vai consertar o dia que a mulher tomar o poder. Tem mais tato, tem mais sensibilidade, tem mais carinho. Bom, agora que eu já enchi o ego de vocês, podem arriar as calçolinhas e vamos lá. E depois ele começou com a Silvia, e afinal... Sobe a música, Magari. Você me diz que não tá mais saindo... Então, ela meio que fica revoltada com o Octopus, tenta derrotar ele, alguma coisa, mas ele consegue controlar ela, né? Eu vi alguma coisa falando que ela tomava sangue humano, é isso mesmo? Sim, ela suga, ela é vampiresca, ela morde o pescoço de vários homens ex-amantes dela, aqueles velhinhos capengas e muito ricos. Olha tipo só. Uma viúva negra. É, mais ou menos isso. Ela mantém todos eles presos no teto, enrolados na teia dela. E aí, quando ela sente fome, ela vai lá e arranca o sangue do pescoço dos velhinhos. Da cadinha. Foi a Micaela ou foi a Josi? Então, né? Então. Uma das primeiras histórias dela é que ela vai atrás de todas as mulheres aranha pra pegar os poderes, né? A gente não comentou ainda sobre nesse cast, né? Mas... Não, ainda não, né? Lá em Madripoor, ela pega os poderes da Jessica Drill, que ela tava num período meio que sem usar a roupa de mulher aranha, né? Que já tinha as outras lá. ela pega os da Julia Carpenter em Los Angeles. A Julia Carpenter tá lá esperando a filha voltar da escola, ela ataca. E o Homem-Aranha, sabendo dos ataques lá, ele tenta proteger a Matt Franklin, né? Que é justamente a história que eles conseguem derrotá-la. Positivo. Com a ajuda, de certa forma, da Gata Negra. Periga. Periga. Assada, isso é maldade, safada. Isso é maldade nos corações de vocês. A Madame Teia ajuda a Matt e a Julia Carpenter a derrotar a Charlotte. E a história que a Matt pega os poderes de todo mundo. Mas tem um detalhe que, tipo assim, quando a Matt pega os poderes de todo mundo, ela fica com as pernas lá que a Charlotte tinha, né? E a Charlotte, ela conseguia controlar psiquicamente essas pernas durante algum tempo ainda, né? Mesmo elas não estando mais nela. Não faz sentido nenhum, né? Beleza, hein? Só que aí... Mas é o mesmo sentido que é o Dr. Octopus cuidar das próprias pernas quando ele tá num outro cômodo do laboratório dele. Tem várias histórias que ele faz isso. Mas eles comentaram uma vez numa história que ele tem, tipo, uns poderes psíquicos, por isso que ele controla. Inventaram, convenienciou ter. Ah, mas ela tinha poder psíquico também, né? A Mary. Ela era a neta da Madame Teia. O poder psíquico, ele explica várias coisas, né? Justifica. Magia, né? Não precisa explicar. Não. É genética, ela era a neta da Madame Teia. Ok, né? Mas aí, por fim, nessa história aí que ela tá controlando as pernas psíquicas da Matt, tem a batalha, ela é derrotada e os poderes vão embora de vez. Né? Tô imaginando uma perna dando rasteira na outra, que engraçado. Tem aquela história da morte do Capitão Stacy que o Homem-Aranha faz um negócio com os tentáculos do Octopus que fica totalmente descontrolado, a gente fica até zoando, falando que um tentáculo abaixa na calça do Octopus, aqueles negócios, né? É a mesma coisa. Antes de ir pra Madame Teia, a gente não falou os poderes da Charlotte. Ela voa, escala a parede, Marvel feliz, tem teia psíquica e as pernas extras psiônicas, olha. E ela ainda consegue hipnotizar os homens que olham nos olhos dela e tem a habilidade que o Mônio bem falou, que toda aranha tem, ou Dante falou, de absorver poderes de outras mulheres-aranha. Engraçado que Medusa aranha sugada. Né? Fala de novo, Josi. Uma medusa aranha sugadora, né? É por aí. Quase isso. O que você tinha falado, Mani? Não lembro. Eu falei pra Josi. Alemão maldito! Eu falei, tipo assim, os dois falaram ao mesmo tempo. Eu falei, tá, primeiro as damas, depois o Mônio fala. Aí você esqueceu. Gracinha, gente, ele não tá assim. Eu tô tentando, né, não dormir na casa do cachorro. Olhem, lá em cima é a Mulher-Aranha. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Um dia fiquei com fome e batei a Mary Lou. A próxima aí, né? A gente vai falar de uma personagem relacionada. Ela não é chamada de Mulher-Aranha, que é a Madame Teia, né? Cassandra Webb, a avó da Charlotte Whitton. Essa que é dos desenhos? Sim. É, realmente, ela apareceu naquele desenho de 94 bastante, né? É. Achava ela simpática. A tia May de venda no olho, né? Nos olhos. Venda no olho é só o Nick Fury. Que espiadinha, a Magarin tá contaminando todo mundo. Parece que ela era cega, né? Desde sempre. E ela desenvolveu habilidades psíquicas e virou uma médium. Se tivesse forçado mais, tinha ficado acima da média, né? Nossa! Eu estava elaborando a piada em cima disso, mas estou perdendo o jeito. Tá ficando devagar. O público que ela desce. Primeira vez que ela apareceu foi quando o Peter estava trabalhando no Globo Diário. Isso. E os bandidos atingiram lá e a Deborah Whitman, que era a namorada do Peter na época. Namorada, peguete, ficante. Não sei o que era a Deborah. Periga. Ah, coitada, a Débora não era, não. Eu, todas não, ela não, era... A Débora era Step. Tá, é dado, tá bom. Exato. Step, ok. Aí ela tinha, um pouco antes, tinha entregado o cartão dessa Madame Teia pro Peter. Ele, vidente não existe. Aí quando teve essa invasão dos bandidos, foi a Madame Teia que, falando psiquicamente... Líder... Mostrou o aranha onde estavam os bandidos e ele conseguiu derrotar todo mundo. Eles ficaram amiguinhos. Isso aí foi lá em 1980, novembro, na Amazing Spider-Man 210. Exato. Howard... Não, eu errei aqui o nome dos artistas. Howard e o Pato? Howard e o Pato, é esse mesmo. Dennis O'Neill e o John Romita Jr. Isso aí. John Romita Jr. já era junho em 80. Pois é. E até hoje ainda é Júnior. Nossa, hein? Não cresce, não. Ok, né? Não precisa explicar, não. Nesse processo aí, Peter descobre que era uma médium de verdade, né? Parece que quando ele volta pra casa, ela entra em contato mental e fala: ô, Peter, por falar nisso, eu esqueci de te contar aqui. Então, deixa eu ver se entendi. Ele não acreditava em médiums e tal, lembrando que ele conhece o Doutor Estranho. Pois é. É isso que eu tô entendendo. É o mesmo. Ele achava que ela era charlatona. Não, charlatona, não charlatona é a neta dela. Charlatona. Nossa senhora. Muito bom. Nome predestinado, né? Que coisa, né? Então, aí na segunda aparição, o Blackstone Cassidy tava querendo usar os poderes dela pro mundo do crime, pra variar. Aí ele mandou o amiguinho dele lá, o fanático, pra pegar a Madame T. Amiguinho miúdo dele, né? É pequenininho, quase nada. Que é aí que vem a história, uma das minhas preferidas, que é o Ninguém Pode Parar o Fanático. Que ela pede ajuda pro Aranha, pra... Falou, tá vindo uma montanha aí pra cima de mim, tem como você dar uma ajuda aí? Dá uma força, né? Para, entretém o rapaz lá. A Aranha vai sofrendo por duas edições pra tentar parar o fanático. Exatamente. E lá na... E ela aparece... Termina essa história com a Madame Teia como se estivesse em coma. Que ele chega a pegar ela, só que depois que... Quando ele solta ela, ela se machuca lá e fica em coma. Aí ela não vai aparecer de novo até a reunião dos quintetos lá, que já citou. Ah, sim. É, na reunião do quinteto ela ganha imortalidade e fica mais nova, né? Isso. É, mais ou menos igual ao Tia May. Que é uma mentira, a Tia May só é imortal, não fica mais nada. Não, pega não. A Tia May da Mãe 15, justamente pra 15 agora, dessa atual. Ela não envelheceu não, ela só tá ficando mais nova. Só. Então rejuvenescendo a velha, pô? Uhum. Curioso vale. Caso de May Riley. E então, lá ela convoca, a Madame Teia convoca as três primeiras Mulheres-Aranha pra acabar com a neta dela, né, na história que a gente já citou. A gente já falou, e ela vai, não vai, e acabou. Aí vem a cagada sinistra, ela morre e passa os poderes pra Júlia e Zaz. Exatamente. O que eu não entendi muito bem é, eu perdi alguma coisa aí no meio. Ela não tinha ganhado imortalidade? Mas é que achou, a Marvel, aí... quem morre é quem é imortal. Quem é mortal nunca morre. Ela morreu como? Pera aí, ela morreu como? Ah... Caramba, como é que é? A filha do Kraven? Não, sei se a, esposa do, a esposa do Kraven corta a garganta dela. Isso. Mas ela perde a imortalidade quando eles tiram todos os poderes da Charlotte. Quando vai pra Match, os poderes do quinteto não se distribuem mais. Entendi. Eles se perdem no universo. Tá, o que eu ia falar é o seguinte, é que o poder não tava mais com a Madame T, então, né? Isso. É uma fase que eu perdi, então... É, eu acho que na verdade... Porque senão podia ser também que a imortalidade é tipo imortalidade de vampiro. Eles não morrem de causas naturais. É, ou então, como ela é cega, do jeito que ela achou, ela pode ter perdido também, né? Caramba, eu tava... Nossa! tava tentando fazer essa piada. Vocês estão mais rápido que eu. É, Magari, eu acho que... É que você é o mestre. E nós somos seus aprendizes. Quem é o mestre? Show enough. Ok. Então, próxima aí, personagem maravilhosa, Rainha Aranha. Ai, ai. Pode comentar? Eu gosto tanto do Paul Jenks e ele me faz uma dessas. Paul Jenks e Michael Ryan criaram ela lá em agosto de 2004 na Spectacular Spider-Man, volume 2, número 15. Só um detalhe que a Madame Teia morre na Amazing Metroid 7. Fala aí, Magari. Rainha Aranha. Leu tudo? Ela faz parte da saga que eu fiz questão de conhecer. Que qual? Que é depois dos anos 2000. Ah, tô. É, os anos 2000 provaram que quem achava que os anos 90 foram ruins... Pois é. Enfim, ela era. A gente comentou um pouquinho... Desculpa. A gente comentou um pouquinho... Não, desculpa. A gente comentou um pouquinho na Ilha das Aranhas sobre a origem dela, né? Mas... Ah, comentou? Então escutei lá. Link no post. Link no post. Mas vai, pra comentar aí. Não, que ela era... Na verdade, ela é mais velha. Eu não ia falar que era mais velha. É mais velha que a Madame Teia. Ela é da Segunda Guerra Mundial. A Varela passou por um experimento. O governo tava tentando recriar o soro do super soldado. Isso. Aí, o governo vive tentando recriar o soro do super soldado, né? Quem mandou o cara lá no fazer planilha? Dr. Eskner, né? Backup. Morreu, foi com ele. Aí, mesmo não conseguindo recriar o soro, tem um zilhão de Capitão América espalhado por aí. Pois é, né? Assim como tem um zilhão de pessoas que foram são frutos de experiência com material genético de aranha, né? O Dante quase roubou minha piada. Eu ia falar, tipo assim, pra que criar o soro de super soldado? É só botar uma aranha pra picar o pessoal. Só uma coisa, existe uma explicação pra ter vários Capitães Américas por aí. É, tem. Sem ter quem recriar o soro, tá? Eles pegavam o que sobrou do tubinho, espremia. Por isso que os caras não costumavam durar muito. É, eles eram no máximo um Capitão Cuba, né? Um Capitão Canadá. Entendi. Ok. Capitão Alasca. Mano. É, tinha que ter mudado de nome pra Capitão Alasca, né? Não ficou congelado desde a Segunda Guerra? Capitão Brasil. Não. Ah, Capitão Brasil. Ah, faz parte das Américas, né? Capitão América do Sul. Imagina o que ele ia fazer, o Capitão Brasil. Nossa. Ela. Mas o Capitão Brasil, ele já existe, gente. É a Capitão Brasil. Não, mas ele já existe. É o Capitão Nascimento. Olha. Que não, beleza. É Capitão Brasil. Mais fé nele do que... Deixa quieto, vai. Com certeza. Mandei a imagem. Deixa eu ver. Que é isso? Capitão Brasil. Ah, meu Deus. Sério? É no desenho do Super Hero Squad. Nossa, velho. Capitão América forma um time com vários capitões. O Wolverine fica, vira o Capitão Canadá. Aí aparece o Capitão Britânia. Nossa. Aí tem a Capitão Brasil. Por acaso, ela ataca sambando. Que coisa horrível. Minha santa queiro puta. Ela ataca sambando? É isso mesmo? Tá. Nossa. Esse desenho era da hora. Esse desenho era da hora. Joga coco nas pessoas? É o que eu falava. Ela era infantil. Esse desenho era infantil, não infantiloide, igual o Inultimate. Gente, eu acabei de descobrir qual que é a identidade da Capitã Brasil. Ah. É a Inês Brasil. Nossa. Essa roupa aí tá muito tampadinha pra Inês Brasil. Eu não sei quem é Inês Brasil, desculpa. Vídeo no post. Nossa, sério? Alô, alô? Eu vou ter que colocar o vídeo no post mesmo? Ai, eu tá acho bom. Que sim. Ô, Mônio, agradeça aos céus por você não saber quem é. Mas você vai descobrir assim que você ver o vídeo no post. Alô, alô, Brasil. Eu vou dar 50 segundos pra vocês verem o vídeo. Sonic! Almost makes me want to take dance lessons. Muito bom. Então, continuando o podcast sobre a Capitã Brasil. Enfim, vocês não souberam, mas a gente passou meia hora vendo coisas da Capitã Brasil, porque a Rainha Aranha é muito interessante. A edição não deixou ninguém perceber, mas aconteceu, né? E aqui, essa Rainha Aranha, ela tinha tipo uns poderes latentes de controlar insetos, uma coisa assim, não é? E... com uma exposição radioativa de alguma coisa lá, ela desenvolve e fica maluca. É, armas nucleares. Essa é aquela do Capitão América, né? Exatamente. Eu acho que ela namorou o Capitão América ou não? Eu tô viajando. Namorou. Na Segunda Guerra ela namorou o Capitão América e depois transformou o cara num monstro. Ah, é, na Ilha das Aranhas. Isso. Que coisa. Na Ilha das Aranhas é aquela que o Giodai coloca ela gigante e tudo mais, né? Isso. Ufa, mesmo. Bem muito mais interessante com a participação do Giodai. Se alguém não leu a Ilha das Aranhas, eu recomendo. Continue assim. Eu recomendo não ler e ouvir os tweet views que a gente fez. Você fica sabendo o que aconteceu sem passar tanto nervoso. Vocês tinham que ver o meu desespero pra tirar do mudo aqui pra falar. Nossa, eu peguei isso. Aliás, não leio. Na hora que eu olhar, claro, se alguém não leu. Bom, enfim, né? A última coisa que teve dela aí foi a Ilha das Aranhas. Eu não lembro, ela morreu. Morreu. Morreu. Na meia sete. Atravessada, né? Depois o pessoal lá dos Vingadores cortou ela em vários pedacinhos e levou pra fazer pesquisa genética. É a desculpa pra poder esquartejar a desgraçada. Levou pra fazer sushi, né? Sushi, isso mesmo. Joga no dicionário aí, Dante. O que é sushi? Como é que de fala? Aranha, tá bom. Sushi de aranha. É lógico, uma versão diferente. Ela morre aí na Amazing Spider-Man 672, final da Ilha dos Aranhas. História maravilhosa. Pra resumão da Ilha dos Aranhas, ela aparece e transforma todo mundo de Manhattan em aranhas gigantes, né? Dá pra perceber que a história é boa por aí. Quase todo mundo. Também todo mundo ganha poderes, né? Beleza. E os poderes dela, basicamente, é controle de aranhas, né? Insetos e tal. Tanto que pouco antes da queda dos Vingadores lá, ela controlou o aranha e fez ele virar um aranha-homem de novo. Pensei que o Mônio ia falar que a aranha não é inseto. Não me dou mais ao trabalho. Mas eu acho que eu falei, eu coloquei uma vírgula, não? Que ela controlava insetos, aranhas, não? Não sei. E ela consegue controlar telepaticamente as pessoas que ela transforma em aranha e tudo mais. Tem telecinese e um ataque sônico, um grito lá. É, as pessoas que não leram, a melhor parte é quando a Mary Jane começa a se perguntar por que que ela não conseguiu os poderes de aranha. E aí o cara do Quarteto Fantástico diz assim, você passou tanto tempo com o Peter Parker que você ficou imune ao cara. É a parte mais legal que eu achei. Pois é. Ok, né? No Potestade não foi tão legal pra ela. É verdade. Ela morre de envenenamento radioativo, né? Nossa, Eric, isso. Você soltou uma teia com a boca agora? Ela morre de... Tripcast! Bom, próximo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu não quero comentar nem da próxima. Eu tô esperando aqui o universo alternativo. Bom, então, a próxima aí, a Anya Corazon. Sobe a música da Maria do Bairro, Magari, por favor. Quer dançar de novo, Eric? Eu vou subir a música pra encobrir quando você falar o criador. Criador? Não, mas você falou criador? É, o criador dela. Não, mas é a Fiona Avery e o Mark Brooks. É? Então eu não vou subir. Pensei que era o inominável. Inominável? Ela foi criada em agosto de 2004, lá na Amazing Fantasy, volume 2, número 1. Falar de uma vez aqui, os poderes é pacote Marvel feliz, escala paredes, teia orgânica e consegue se esconder nas sombras. Eu também. No início ela tinha um tipo de exoesqueleto também, né? Quando ela tava fazendo uns testes lá, ela faz tipo meio Power Rangers, Começou a nascer um esqueleto, cobriu o rosto dela. Só um comentário, o Bonnie e o Magari acabaram de tremer quando você falou Power Ranger, porque eles... tinha um distúrbio na força, né, na hora. Literalmente. Qual que é o preconceito? Não é um preconceito, é um conceito já formado. Ah, entendi. É coisa de quem vê essas super-heróis brasileiras, né? Não, é porque a gente assistiu o Sentai de verdade. Então, pode falar aí, Jesus. Tá falando? Quer comentar? Não. É, eu lembro pouco dela. Eu lembro que tinha um esquema da... Como é que ela ganha os poderes mesmo? Ela era chamada no desenho da Capitão Universo, Capitão Planeta. Sério? É. O índio brasileiro lá falava... Coração! Nossa, gente. Pra que eu vou perguntar? O índio brasileiro falava coração, né? É, claro. Todo mundo sabe que brasileiro fala espanhol. Lógico. Afinal, pois é. A capital do Brasil é Buenos Aires. Pois é. Dante, fica de pé pra falar. Capital do Brasil é Buenos Aires. Eu só falei pra ficar de pé, não falei pra sair gritando feito uma bicha histérica. Parece que ele deu um pulo, né? Eu imaginei ele dando um pulo e esticando os dois braços pro lado. Capitão do Brasil é Buenos Aires! Ok, como é que é? A Jô tava falando dos poderes. Eu tava falando da origem dela aqui, que o Eric tava perguntando. Ela ganha os poderes acidentalmente, não é? Todas são, né? Não sei, gente, vocês não lembram, não? Surpreenda-nos. Tá bom, entendi. Eu sei que ela tá no parque lá. E tá tendo uma confusão em cima das vespas, eu acho, com um cara que tem um mágico, acho que chama Miguel. Ele tem uma magia e tal, e ela tá embaixo, ele acaba caindo em cima dela. É Miguel mesmo. É, ela leva uma facada e ele tem que curar ela e dar os poderes pra ela. Ah, isso mesmo, ele dá os poderes pra salvar a vida dela e ela ganha poderes místicos de aranha, né? Nada radioativo, né, como a maioria, mas místico. Que fala? Ela levou uma facada? Levou uma facada. Ela virou o André Fax. Era uma faca radioativa? Não, se fosse... Se fosse faca radioativa, ela tinha virado o André Fax. Nossa, André Fax do... que participou aqui algumas vezes, né? Achei interessante dela que ela era morena. É muito difícil ver super-heroína morena. É, mas ela é morena só nesses primeiros episódios. Depois ela fica branquinha e americanizada como deve ser. Jackson, como Michael. Loirinha de olho azul. É, morena, vamos lá. Contar, eu acho que precisa mais de uma mão pra contar. Tempestade. Fóton. Não. Que valem. Eu gosto da Capitã Marvel. Ou da Fóton. Ou sei lá que nome ela tem hoje. Quem? Eu não sei nem se ela ainda existe hoje. Era a antiga Capitã Marvel. Tá. Fóton. Lembrei quem é. A Mônica Rebrand. Lembrei. É a que foi limada da... Isso, Guerra Secretas. É, então... Na versão da Abril, eles tiraram ela dos quadros. Não tem personagem negra, né, cara? Assim, famosa mesmo, assim, de frente, não tem. Nem morena, né? Assim, negra não tem mesmo. Morena tem bem pouco. Gente, cosplay pra morena é muito difícil de imaginar isso. É verdade. Só de mulher Hulk, você pintar o corpo todo de verde, aí... Sempre pode fazer mística. Um cosplay de Pocahontas. Cosplay de Pocahontas. Mesmo assim... Pocahontas é muito ignorado na Disney, tadinha. Né? Cosplay de Pocahontas, você fala pintar o corpo de azul com as... Não, isso é Avatar, né? Nossa, hein? Eu entendi a piada. Foi longe, hein? Foi longe. Foi. A história não é a mesma? É. Quase a mesma. Só ela se passa no lugar de... Pocahontas com os Smurfs, qual o problema? Aí, não tem piadinha nenhuma, né? Rontas não combina com nada pra eu falar que ela tem pouca alguma coisa. Eu tô tentando aqui. Eu também, eu tô aqui. Eu sabia que o Magari tava tentando. Você pode fazer a piada do Pocahontas e Multihontas. Nossa. Ok, ok. É, Anya Corazon, Aranha, com o tio no N. É, é justamente. O tio, ela tem tio e o Peter não. Oh, meu Deus do céu. Tadinho, gente. Eu não tenho o que comentar dela aqui. Eu não gosto fazendo comentários idiotas. Então, eu li essa aranha. Eu li, mas como eu falei, tem umas partes que eu faço questão de esquecer e ela entrou no pacote. É, eu lembro que assim, a história não é das melhores, mas é normalzinha, né? Não, ela acabou de subir um ponto comigo, porque até hoje eu tava achando o cara do Inominável. Não, tinha a Irmandade das Vespas. Nossa, ela tem muita sorte, né? O Hulk Vermelho matou o pai dela, o Duende Verde matou a mãe, uma beleza, né? O Duende Verde mata a mãe, eu acho que é da colega dela. Não, a mãe dela morre mesmo desse jeito. Ah, é? Não, então... Ah, não, eu acho que ela... Caramba, minha memória tá beleza. É que assim, eles se perderam quando resolveram escrever a história. A história é tão boa que eles se perderam totalmente. No coração da heroína, a mãe dela pega as coisas e vai embora. E aí ela desaparece e nunca mais volta, e aí eles começam a falar que ela morreu. Aí num outro determinado, quando ela vira americana e começa a ter o cabelo ruivo e a pele branca, aí diz que o Duende Verde matou a mãe dela. Então, é porque eu lembro que ela fala com aquela colega de quarto, fala com ela que o Duende Verde matou a mãe da colega de quarto. Então, é isso que liga as duas na amizade. Entendi. Ok, né? É um clube exclusivo pra quem teve a mãe morta pelo Duende Verde, é isso? Mais ou menos, elas moram juntas, né? A única coisa relevante que eu tenho pra falar sobre ela é que lá nos Estados Unidos ela foi publicada na volta da Amazing Fantasy. Isso, número 1 que eu tinha comentado, né? Volume 2. É, aqui no Brasil saiu encadernado Aranha, a Drogada, né? Coração de Heroína. É. Nossa. Aí, que piada ruim. Então. Eu tô virando novela. Aí você. Aí como ninguém riu, aí você traz aquele áudio da risada do Mônio e coloca de novo. Pô, maldade nisso aí. Não, mas. Eu senti maldade no seu coração, Renato. Como sou eu que vou editar, vai ter os grilinhos no. Então, a primeira ela aparece como aranha, né? Que é essa. É aquele uniforme doido lá. E. Aquele uniforme doido lá. É, pra você ver como é que ela é uma personagem bacana. E. E aí, na Caçada Sinistra, ela é capturada também e tudo mais. E quando a Julia Carpenter recebe os poderes de Madame Teia, ela passa a antiga roupa dela, né? Entre aspas, pra Anya Corazon. E ela vira uma nova Garota Aranha, né? Que é essa de uniforme preto. E aí vai pro segundo título dela que saiu aqui na Teia, que eu já achei legal. Eu achava legalzinha as histórias. Era bem tranquilinha, né? Mas comparado com a origem dela de Aranha lá, essas da Spider-Girl era mais bacana. Ela virou twitteira, né? É, a história toda tweetando. Ela só sabe passar tweet, e ela não fica quieta nem um minuto. Como ela se balança por aí, deve ser difícil seguir ela. Seguir no Twitter, né? É. Bom, mas ela faz muito isso como a geração de adolescentes atual, né? Que é o que a Josi comentou, eu acho. Ela participou dos Jovens Aliados por um tempo, ainda como Aranha, mas depois ela vira a Garota Aranha oficialmente, né? E aí acontece o que a Renata falou, que o Hulk Vermelho descontrolado e destrói um lugar lá, matando o pai dela, né? Isso. Aí ela descobre que o Hulk Vermelho, junto com o pai dela, tava investigando uma organização lá chamada Corvo, né? Que quer pegar ela como nova entidade do Corvo. Colocou até um corvinho no meio da aranha branca dela. Que beleza. E aí, ela morou com essa colega de quarto aí, e tinha um vizinho que era meio tarado, né? Que elas comentavam direto, e na verdade ele era um agente do Corvo. Bom, a amiga de quarto dela, a colega de quarto, chamava Rock. Uma coisa eu tava pra falar e toda hora eu esqueço. Vocês falaram que ela tem poderes de aranha místicos, certo? É, a origem é meio mística, assim. O Ezequiel não tinha que ir atrás dela, então, e deixar o Peter em paz? Mas nessa época aí, o Ezequiel... O que aconteceu com o Ezequiel no final das contas? Ele morreu? Morreu? É, ele enxerga a luz da verdade e vê que não devia ter sacaneado o Peter. Um final digno de filme da Disney, manja? Bom, só duas coisas que eu lembrei aqui da Garota Aranha. Uma é que o pai dela era conhecido do Reed Richards e da Sue Storm. Novo Horizonte. Então ela já conhecia a Sue, ela acaba contando da identidade secreta e tudo mais. E tem uma luta dela contra o Duende Macabro, o Phil Yurik, né? Que ele tem aquela gargalhada sônica lá que deixa o povo enlouquecido, mas ela consegue resistir que ela coloca chiclete nos ouvidos. Boa! E isso com certeza. Pra tirar depois deve ser muito bom, hein? Vai ver, foi por isso que depois o cabelo dela mudou de cor. É peruca. Ela teve que cortar o dela. Foi cortando até não ter cabelo mais. O melhor é o Homem-Aranha dizendo pra ela: você precisa de ajuda? Eu não preciso, não, mas na próxima vez você entra com os músculos e eu trago o chiclete. Que beleza, né? Olhem, lá em cima é a Mulher-Aranha! Spider-Girl, why won't you save me? Então, lá em fevereiro de 98, na What If, volume 205, criada pelo Tom DeFalco, Ron Frenz e Mark Bagley, a gente tem o universo MC2 com a May Parker, Garota Aranha, filha do Peter. Sinta-se à vontade, Magari. Nas minhas observações, eu só coloquei assim: filha do Peter. Pode falar. Fala isso aí rápido. Filha do Peter? Ela tinha teia orgânica, hein? Nesse universo, a filha do Peter não morre, não desaparece magicamente no fim da saga do clone. Isso. O Kenny leva ela, só que depois o Peter descobre que foi o Duende Verde que sequestrou. E aquele negócio lá que o Duende tinha voltado com a tia May, na verdade era essa May aqui, não era May velha. Sim, verdade. E naquela luta, o Peter perde a perna e o Duende morre. Morre até a parte que eu tô, ele também. ele perde a perna cortada e machuca, né? Eu não lembro. Ah, ele perde a perna. É, tá. Eu lembro que ele ficava andando de muleta. É a perna. É prótese. Roberto Carlos. É, pô, que mancada. Ei! Amém. Enfim, aí quando ela chega na puberdade, ela descobre que tem poderes também. Como ela sabe que o pai dela já foi o Homem-Aranha, ela começa a ficar empolgada em usar os poderes. E só que no começo ela esconde dos pais que o Peter não ia aceitar, que é uma vida muito difícil e blá blá blá. Aí ela é treinada pelo tio Phil, que ele já foi o Duende Verde, e ele sabe na época. Não tem nada dessa besteira de ser o Duende Macabro com risada do Mônio. Ah, quer dizer, risada fatal aí. Eu não entendi o conceito, me explica isso. É verdade. O Phil Yurik, ele tinha sido o Duende Verde durante um tempo, mas como herói, né? Isso. 13 edições. E ele, que nessa MC2 aí, ele e o Peter trabalham na polícia como cientistas. Isso. E nos anos 2000 eles colocaram isso dele voltar, dele virar vilão e virar Duende Macabro, mas essa história é anterior a isso e eles não foram pra esse lado, né? Então ele era bom. É o que eu falo, eu nunca gostei da ideia de transformarem ele no Duende Macabro. Ele não só era bom, como aqui ele vira... Eu vou dar uns spoilerzinhos, mas a história já é antiga. Ele vira o Duende Dourado por um tempo. Olha só. Deve ser bem másculo. Ele dançou no deserto também? Não, não é Priscila. Eu tenho vontade de fazer um tipcast dedicado só a Garota Aranha, porque aqui no Brasil saíram 12 revistas, né, dentro da teia, dentro daquele almanac Marvel e tal. Mas nos Estados Unidos foram 100 edições mensais, mais 30 Amazing, mais não sei o quê. Então, assim, nos Estados Unidos saiu até 2008, né? 2010. 2010? Foi a última, né? Spider, que é o End. Isso, então, saíram 12 anos de história lá, e aqui no Brasil saiu as 12 primeiras edições. Aí um ano, né? Vamos pensar assim. Então, aí a May começa, ela acha o uniforme do Ben, ou Tio Ben, como ela chama, que era o Ben Reilly. Ela May começa que ela a usar. Acha, May que ela não acha. Ela acha. Ela começa a agir como a Garota Aranha. Ela vai enfrentando um monte de... Uma coisa que eu gosto no Aranha, aqueles vilões toscos, a Garota Aranha tá cheia deles. É um mais ridículo que o outro. No último, eu lembrei do Oito Maluco, não sei se foi. Então, eu ia falar dele agora também. Depois aparece o irmão dele, que ele cria o Sexteto Selvagem. Olha só. Enfim. Ela tem os mesmos poderes do Peter, né? Ela tem teia orgânica mesmo, não, né? Ou é lançador? Não, é lançador. Ah, sim. Eu falei no início lá, mas eu tava confundindo com a outra aqui. Tanto que logo que o Peter descobre que ela tá agindo como aranha, ele me dá seus lançadores. Eles são meus, não são seus. É uma coisa que ela tem além do Peter, dos poderes do Peter, é que ela não só gruda os objetos, ela tem o poder de repulsão. Ela pode jogar os objetos também. Como toda aranha. Né? Tem... Exatamente. Não, não faz assim sentido nenhum, né? Assim como toda aranha pode voar, toda aranha pode... É, ok. Então, eu lembro que o pouco que eu li, né, era uma história legal pro caramba. Era divertido. Pena que não sai aqui, né? Depois, mais pra frente, tem mais uma, aparece uma aranha escarlate, que na verdade é a filha da Felícia com Flash, que é a Felicity Hardy. E aí, Josi? A Josi falou que a Felícia era piriguete, ela... Então a Josi vai gostar de saber. Pois é, ela comportou, né? Não. Não? Não, porque ela se separa do Flash e vai viver com a amiga dela. Típico. Como é que é a música? Típico. Piri, pipiri, pipiri, piri. É. Piriguete, não é piradinha, não. É, enquanto no meio-meia os caras não podem só mostrar de divórcio, nesse aqui, tudo liberado. Que beleza. O Flash ganha uns cornos da amiga da Felicity. Aí essa Felicity Hardy fica tentando a May pra ser a tutora dela, ela não quer, mas ela quase morre pro Kane umas duas vezes, aí ela desiste. Tem uma história que o Homem-Aranha, o Peter, ele volta pro uniforme e ajuda ela a fazer alguma coisa. Não tem? Sim, é no comecinho. Ah, sim. Ele legal. Volta. Tanto que no primeiro pulo que ele dá, ele quebra a perna de prótese dele lá. Mais pra frente ainda. Como é Homem-Aranha, não podia deixar de ter clone. É velado que o Norman, quando pegou a May quando era bebê, ele pegou os DNA dela e fez um clone. E deixou lá incubado até um grupo de duendes que tem lá, uns seguidores do duende mais pra frente. Já seram 7 duendes e a clone. Ai, ai, ai. Ele misturou o DNA dela. Tá contagiando todo mundo. Gente. Misturou o DNA dela com o do simbionte. Nossa. Aí tem a aranha clônica Mayhem. Depois de umas briguinhas, ela passa a ficar amiga da May. Na verdade, ela passa a viver dizendo que ela é a prima. Onde foi que a gente já viu essa história antes? Olha só. Pois é. A gente vai ver daqui a pouco aqui. E né? não só isso. O nome que ela adota é April Parker. Olha ai, só. Meu Deus. Olha porque só, May já tava usada, então lá volta aí pra April. January Parker, imagina que nome bacana. Não, January Jones é a rainha branca do filme dos X-Men. Tá certo. Então, futuramente a gente faz um tipcast só dela, né? Eu ainda tô lendo e me divertindo. Nem lembro mais do que é o universo meio. Então, a próxima aí, a Mulher-Aranha daquele mangaverso, que é a Mary Jane Watson, né? Criada pelo Ben Dunn, Tommy Otsuka, em março de 2002. No Marvel Mangaverse Spider-Man número 1. Ela, assim como o Aranha, não tem poderes. Ela entra lá no clã da Aranha como um aprendiz pra viver altas confusões com o Aranha. É isso, basicamente, né? Próximo? Próximo. A gente tem também a Mulher-Aranha lá dos Exilados, que também é a Mary Jane Watson, né? Criada pelo Judd Winnick e James Califiore. Fevereiro de 2003, no Exiles 20. E é a contraparte do Peter, né? Como se fosse exatamente os mesmos poderes do Homem-Aranha. Só que a Mary Jane, ela é lésbica. É, vale explicar pro pessoal que não sabe que os Exilados é aquela equipe mutante que ficava viajando nas realidades alternativas. Isso. Já encontraram o Homem-Aranha em 2099. Ele até fez parte da equipe. Há limites, né? Ah, eu não li a história, não sei se é legal, né? Mas... Eu lia só porque era universo alternativo e eu gosto. Teve uma época que eu comprava a revista dos X-Men só pra ler eles. Ela chega a namorar com a contraparte feminina dos Solares. Isso. Tá vendo? Que parece muito a atual Capitã Marvel. Isso aí. No visual, sim. Ah, um detalhe que a gente não comentou, mas tem vários mini-universos alternativos aí que aparece uma Mulher-Aranha e outra, a gente não vai comentar todo mundo, né? Então, no universo Ultimate, a gente tem uma Mulher-Aranha também, né? Criada pelo Brian Michael Bendis e o Mark Bagley em outubro de 2006, na Ultimate Spider-Man número 98. E ela é resultado da saga do clone Ultimate. Como que é o nome que ela chama no Macverso, Magali? É Tloveco. Porque ela é um clone modificado do Peter pra ser mulher, né? É o clone Traveco. É Tloveco. Mas será que ela é com ou sem surpresa? Nossa, Deus. Olha o Dante interessado. Minha santa, querupita do bigode loiro. Então, o Dr. Octopus, né? Parece que ele cria os clones. Eu acho que é o Octopus mesmo. É. E tem um que vira o escorpião, tem o outro que é como se fosse o Kane, né? Que ele é meio defeituoso e tal. E tem essa que ela foge antes da lavagem cerebral lá, né? Eu não falei cerebral, não, né? Parece-me que sim. Eu acho que falou. Cerebral, pelo amor de Deus. Não sei, vamos ouvir de novo. Cerebral. Da lavagem cerebral lá, né? Cerebral. Mas eu me corrigi, então eu sei como é que é o certo. Então aí no final das contas ela ajuda o Peter, né, contra os inimigos lá e tudo mais, e se firma como a Mulher Aranha do universo Ultimate e adota o nome aleatório de Jessica Drill, que naquele universo não existe. Oi? Totalmente é bem aleatório, né? É porque é até como é um universo alternativo e tal, não é que faz sentido, mas ok, né? Não tem. Sim. A pergunta é: ela tirou o nome de onde? Então, ela inventou o nome, né? Pô. Pesquisa no Google, gente. É um universo alternativo, não precisa estar linkado. E acho mais digno ela ser uma clone do que, sei lá, ah, eu tô doente aqui, vou pôr um soro de aranha é geneticamente digno, né? Alternada. E... No final das contas, ela vira tipo uma. Como se fosse uma irmã do Peter, né? Uma prima, assim, que ajuda ele e tal. E. Inclusive na história atual, que está saindo atualmente nesse momento, aqui no Brasil. Sim. Acabou de chegar na banca agora? Não, ainda não. Ainda não, porque é a Panini. Ah, tá. O atual da Panini é de 2 meses atrás. Ela tá junto com o Peter na confusão que tá tendo lá. Eles dois formaram um time. Com o Peter não, né? Com o Miles. Com o Miles. É, o Peter já foi pro espaço. O Peter foi pro saco faz tempo. Pois não é. Que isso seja muito impedido. Mas... Uma coisa meio mediúnica, né? Apesar de vocês estarem xingando a Panini, eu tô aqui já com a Ultimate 44, que tem os dois na capa. Sim. Qual que é o mês dela? É fevereiro. Ok, né? Não é 2 meses de atraso, então não. É, só. Só uma coisa que eu esqueci que eu falei lá atrás que eu ia comentar. Da outra que usava, entre aspas, músculos falsos. Quando vocês falaram quando a gente falou do. Ou não falou, só citou a Mary Jane Aranha lá dos exilados. Eu lembrei de uma história que não foi publicada aqui, que é a primeira aparição do Alistair Smite, sabe? Que ele coloca um rastreador num. Na verdade é o rei que coloca umas histórias bem antigas. Um rastreador num chapéu da tia May. Aí o Smite vai atrás e na confusão lá, ele vê a Mary Jane sair num beco, e desse beco saiu o Homem-Aranha, ele fala, ah, então aquela mulher é o Homem-Aranha? Ela deve usar algum enchimento pra parecer homem, não sei o que. É, ok, né? A capa deles. Ah, essa capa eu conheci. Essa imagem é famosa. Mas é que você falou que ela não saiu no Brasil? Não. Ah, é o manual. Eu tô vendo aqui, ué, por quê? Manual 19. Ah, eu vou falar que eu conhecia também, só pra não ficar muito por baixo. Não, eu já tinha visto a capa, mas não sabia nada dela. Então a gente fecha a Ultimate. Pode falar aí, Magari, o que você tava querendo. Eu não cheguei a ler, mas nas universo lá do velho Logan, sei lá. Logan, isso. É Logan. Tem uma lá, Logan. Né? Tem a. Que é a neta do Peter. Na verdade é a neta do Peter e. Peraí que eu me perdi. É a neta do Peter e filha do Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro pegou a filha do Peter. Isso, que zona. Que a Tônia é a filha do Peter nesse universo. Aí ela teve um caso com o Gavião Arqueiro, já velho. E teve essa Ashley Lombardo. E o nome dela original é bem sugestivo, que é Spider-Bitch. Nossa. Tenho certeza que é pra Aranha, né? Isso, exatamente. Você falou que não leu o Old Man Logan? Eu li umas pedaços. Então, eu li na época que saiu aqui na mensal do Wolverine. A história é legal, cara. Sim. Bacana. Eu tô doido pra comprar o encadernado dela há um tempão. Aí eu descobri que provavelmente a Salvat vai lançar, então fiquei feliz. Então, ela acaba matando o rei do crime nesse universo, é. Isso aí. Você falou que ia falar de duas, não era? Isso. A última que eu tava guardando, que não podia faltar, que é a melhor delas. já sei. É uma personagem recorrente na nossa história, que é a Velha Aranha. É a Tia May, né? Nas horas vagas. Não, tem essa que foi que a gente criou, mas tem a do universo alternativo do What If, que ela foi picada pela aranha no lugar do Peter. Olha. Isso. E ela vira a Spider-Old. Spider-Old? A velhinha aranha. Olha aí. Que beleza, né? Ah, você mandou o link aqui com a imagem. Isso. Meu Deus. Que ela enfrenta na sua edição de estreia o seu principal inimigo, que é o poderoso Homem Sapo. Engraçado que a teia que ela usa é uma massa de bolo que deu errado. Tadinha, a velha aranha parece estar o quê? De rolinho, Bob's? É porque quando ela tá se balançando, não pode embolar o cabelo e tudo mais. Entendi. Você vê, ela explica as coisas e. Ah, complicado. O engraçado é que esse quadrinho que tá no post aí da Velha Aranha, aliás, tá a matéria que eu fiz um post no Aracnofan. Isso. Esse quadrinho, eu falei lá, mas eu repito. Nesse quadrinho aqui, né? Abriu, pulou. Por que será? Ela publicou coisa pior que a Tia Meia atacando o Homem Sapo. Ela publicou, na verdade foi a RGE, uma história em que uma aranha é picada. Como é que é? Não é isso, mas é como se ela fosse mordida por um humano radioativo, sabe? É, sim. O porco-aranha, quase isso. O Spider-Man. Pois é. Mas eu tô lendo as revistas tipo, meio que cronologicamente, assim. Eu tô quase chegando nessa What If aí da Véia Aranha. Você lembra qual edição que é, Magari? What If, qual número? Sei que no Brasil saiu na Capitão América 73. Eu não falei aqui no texto, idiota. Deixa eu só confirmar aqui pra gente falar pro povo. Essa da Velha Aranha saiu no Brasil? Saiu. A Capitão América 73. Meu Deus. É triste, né? Foi na What If 23. Ela teve duas histórias. Aí a primeira história é lá do Hulk e blá blá blá. E a segunda é What If Aunt May Instead of Her. Enfim. Como é? O What If. Oi? O que aconteceria se o Hulk falasse blá blá blá? É. O que aconteceria se a Tia May, ao invés de seu sobrinho Peter, fosse picada por uma aranha radioativa? É que ela vai levar o almoço dele que ele esqueceu e na hora, nossa, que a aranha desce e é picada. É uma história pequenininha, não é? Ou não? 8 páginas. Ah, sim. Ela, como uma boa dona de casa, deveria ver a aranha e matar. Desculpa. É que ela não viu. Ah, tá. Demolidor, né? E aí volta pra minha tese de que a Madame Tei é ela com a venda no olho, que não viu, entendeu? Mas enfim, de novo, cri cri cri. É... Só pra fechar, então, teve a participação da Mulher-Aranha em alguns jogos, né, e desenho, além daquele desenho de 79, né, teve também no Super Hero Squad, e nos jogos teve no Marvel Ultimate Alliance, no Super Hero Squad também o jogo, no Spider-Man Web of Shadows, do PS, que saiu pro PS2 e pro PSP, no Marvel Avengers Alliance e no Lego Marvel Super Heroes, todos eles aparentemente sendo a Jessica Drill, né. É isso aí, pelo menos é a roupa dela, né. É, pelo menos. E o... Você falou do Incríveis Amigos, não? Não. É, porque no Incríveis Amigos não é ela. É, não, eu falo só a aparência. A roupa, né? É. Olhem! Lá em cima! É a Mulher-Aranha! Hello, friends. Don't you want to meet a nice girl? Então, eu queria agradecer quem aceitou o nosso convite aqui, né? A Josi, a Renata e a Micaela. Ai, por nada, bem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ai, meu Deus. É sempre um prazer, disse aquela que veio a primeira vez. Isso mesmo. Transtorno de personalidade. Primeira, é proposta, a primeira vez que vocês já sabem. Já é a terceira personalidade. Pois é, já tem o Dante, o Micael e a Micaela. Já falei, eu sou de outro universo, bicha. Para com isso. Nossa, Deus. Oh, meu Deus do céu. E é sem vírgula. A gente, eu vou divulgar isso pra todo mundo. Daqui a pouco aparece o Sr. Dantas, né, em algum programa aí. Então, agradecer. Vocês querem falar alguma coisa? Talvez divulgar algum... Não sei se vocês têm algum site, alguma coisa. Sim, então... entre lá no aracnofan.com.br. Entre aqui no aracnofan, né? Que o cara já... Interesse, novidade. Manda e-mail, comentários. Assina o feed, acho que tem feed agora. A gente nunca pede mais. Olha, tem agora, porque eu não consegui assinar, agora tem? Pois é. Postem nos comentários qual vocês acham que foi o destino do Eric. Calma, amor. Dependendo, vou dar uma dica, ele vai acordar latindo. A gente podia fazer um você decide, né? Montar uma enquete no grupo e o pessoal escolher o que a Josi tem que fazer com ele. Se bem que, como é o Eric que posta isso no site, então talvez você nem esteja ouvindo isso. Bom, então. Bom, gente, ó, eu agradeço muito o convite de vocês, e só pra aproveitar a boa vontade de vocês, tem uma fanpage pra quem não lê só quadrinhos, lê também livros, revistas, gibis, e-books, qualquer coisa. Bula tem uma remédio. Bula de remédio também, porque tem gente psicopata que não consegue ficar sem ler nada. Tem lá meus livros, vírgula, minha estante. E até um conto do, acho que é do Veríssimo, viciado em leitura. Então, é mais ou menos a minha cara. Eu não consigo passar um dia sem ler alguma coisa. Então a gente criou uma fanpage chamada Meus Livros, vírgula, Minha Estante, onde a gente posta as críticas de tudo aquilo que a gente leu. Legal, bacana. O link tá no post aí pra quem quiser conferir. Quem quiser não, todo mundo clica aí pra conferir. Sim. Valeu, gente. Então é isso, fechamos aqui e voltamos semana que vem com o Trip Views. Até mais. Até. Abraço. Tchau. Falou. Cadê a Micaela? Tchau, gente. Até a próxima. While beanies, sick meanies, no weenies, don't forget they the queenies. Gamer ladies, yeah. Raiding tonight, baby. Uh-huh. I'm all up on you, cause you represent geeks and gamers. Oi! Tudo bom? Tudo, como foi a família, Maria Alice, as crianças? Maria Alice, não, eu sou... Poxa, é porque ele sempre fala isso com uma frase pra qualquer pessoa, tá? Casinha do cachorro tá preparada. Ai. Então... Acabou de entregar que o Eric tem uma outra família, crianças, que beleza. Pois é, né? Vai ser casinha do cachorro sem a ração. Olha, ainda vai passar fome, coitado. O Dante atendeu a chamada com uma voz... Faz aí, Dante. Não. Dante. Só sai naturalmente. Ah, olha só sai naturalmente. Ela tem talento, a Micaela tem talento. Ele tá forçando pra caramba agora pra falar desse jeito, né? Naturalmente, sair igual a Micaela. Esse é o meu mundo, esse mundo cruel e opressor. Mas enfim, o Mori, ele se apresentou como Micaela pra gente. Dan, você quer compartilhar alguma coisa com a gente, cara? Com você não, que você não atende a chamada na hora. IDR.